Correio Salvador, Tan 3153. Você chega, 3153. O 3153 está em órbita, poderia confirmar as condições da presente? Ok, nesse momento a gente tem uma visibilidade um pouco melhorada de 4 mil metros, o teto estimado de 600 pés e a chuva agora de moderada para forte, ok? Gente, de moderada para forte, o copiado 3153. A chuva aparenta mais forte na final da 10, não na 28, ok? Tá ok, obrigado. Taxi Gol no 642, 135 a bordo, 3 e 10, alterna Salvador. Repita, por favor, os dados. 135, 3 e 10, Salvador. 1-642, está visual com a viatura Fala, minha sua frente? Permite. Gente, irá seguir o mesmo. Via Juliette Alfa, até Alfa. Segue via Juliette Alfa, até Alfa, no 642. Pesado, Gol no 642, seguindo o Fauna. Gente, 642. reporte visual com a pista, o vento é de 290 graus com 2 nós, QNH 10, 13. Teto estimado é de 700 pés, ok? Chuva bem leve agora sobre a pista. Vicente 10013, vai informar a visão da pista, o 3153. Torre Otá 3153, avistou 1300. Ok, 3153 avistado na final, cheque seu trem, vento 310 graus com 2 nós, está livre o pouso na pista 28. Está baixado e travado, livre o pouso na 28, Otá 3153. 153, atenta a pista molhada aqui. Sente o 3153. Seu solo 56, livrando a próxima esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo 121 do decimal 9, tenha um bom dia. 219 e mantenha antes da alfa, informa que a aproximação está tranquila e pela visibilidade a chuva está um pouquinho além do, da pista 1735. Ok, grato, então 3153. Salvador, tá 3053. 3153. 3153. 3153, autorizado o táxi via Alfa India Kit 03. Alfa Índia 03, 3153. Agora 642, próximo ponto de espera 28. 642, mantenha a ponto de espera 28. Espera ponto de espera 28, 642. O 642 tem condição de alinhar e decolar imediato? Firmo. Então a linha decola de imediato sem parada, o vento é calmo no momento, 1013 é o ajuste. Sim, a linha decolar 28013 no 642. Salvador, bom dia, 357 da TAM, estamos a 2 milhas para o Servindo 364, baixar travado. 73157, bom dia, mantenha aproximação, aguarde pista livre, teto estimado de 1.200 pés, ok? Tem uma aeronave da Gol agora tomando posição, iniciando a rolagem. Estimativa, aguardando pista livre, 357. Solo 3153 informa que o balizador aqui de luzes está em pane. Que isso, gente? A 3507 está livre, pouso na 28, cheque seu trem, o vento é 330 graus com 2 nós. Baixar travado, livre pouso, TAM 3507. Pulo 642 da Gol, decolou ao 00, chame agora o controle em 1935, tem um bom voo, bom dia. Bom dia. Autorização Brasília, nível 380, ciente da Tango. 5 no 4, prossiga. Coordenação 1250, Aracaju. Ciente, aguarde coordenação. Paulo, bom dia, gol no 7, no 5, quanto possível, 380 para Brasília, ciente da Tango. Ciente, 380, aguarde coordenação. Ao gol no 7 no 5. 3517, seu solo 02, livre a próxima esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chama o solo 121 décimo 9, tenha um bom dia. Alfa 219-3517. Torre, o Golo 897 vai passar o 364, está em instrumento. Golo 897, reporte visual com a pista, o vento é calmo no momento, teto estimado de 1200 pés. É, vento calmo. Chovendo agora? Negativo, nesse momento não chove, a pista encontra-se bastante molhada, não chove sobre a cabeceira 10, uma chuva leve sobre a 28, ok? Ok, obrigado. Bom, 357 aqui embaixo, tá tranquilo aqui embaixo, tá? Ok, meu amigo, obrigado, hein? Tudo de bom, hein? Salvador, bom dia, tá 357, Bruno, acesse você. Bom dia, tá 357, táxi via Alfa, Juliette, Gate 04. Alfa, Juliette, Gate 04. Avistou a mil pés o Golfo. 897 avistado, tá livre pouso na 28, vento 260 graus com 2 nós agora. E atento à pista molhada, chuva leve sobre a pista. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3179, 4.5 milhas do Serra, vezes 364. 3179, mantém a aproximação, aguarda autorização para o pouso. O senhor é o número 2, o número 1 está tocando agora a pista. O teto estimado de 1000 pés, chuva leve sobre a pista. Vente aguardando, tá 3179, confirma o vento. Vento a 270 graus com 2,9. Gente, obrigado, tá 3179. Volo 897, seu solo 05, livre a próxima à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chama o solo 121 décimo 9, tenha um bom dia. 9, livre à esquerda, 897, obrigado, bom dia. Serra Vitor 364, baixado, checado, TAM 3179. 3179, confirme visual com a pista? Negativo, TAM 3179. Ok, o vento é de 270 graus com 2 nós, a pista está livre, molhada, chuva leve, reporte avistando. Gente, reportando avistando, TAM 3179. Estou a 1200 na 3179. Ok, avistado, está livre pouso na 28, 3179, vento calmo agora. Sete, livre pouso na 28, na 3179. 314, copia. Autorizado Aracaju, nível 1150, Golf 677. Decolagem da pista 28, manter por até 3 mil pés e após curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, código 5502. Entra de 280 com 29. Ciente no 013, segue na aproximação, gol no 607, chama avistando. A transição é Melim. Flip 55 no 4, correto, reporte para posicionamento. No 897, prossiga. Rapaz, aqui tá bem alagado, hein? Mais São Paulo aqui, essa taxa aqui mais adiante ali. Não é, mas a frente tá mais, tanto que tá sendo usado um follow me. Pois é, tá bom. Trazer o Kassab pra cá, viu? Paulo, tá 3179, livrou na sua escuta, bom dia. Tá 3179, táxi via Alfa Índia, Geek 02. Alfa Índia para o 02. Boa, Bertrand. Vamos 715, copia. Passou Serra Vitor 364, baixado travado, gol no 607. No 607, o vento é de 290 graus com 2 nós, QNH1 no 0 no 3, pista molhada, chuva leve, pista livre no momento, reporte avistando. Ciente, chama avistando, gol no 607. Gol no 607, informa que caso de arremetida, vai tomar pro 250 para evitar formação, já coordenou com o controle. Pro 2, Forcera 2733. Siga. 2733 está comprando instrumentos para Recife, para centro da Tango, para acionamento. Recife, aguarde autorização. Estacionar por conta de risco, não vai realizar acesso do motor. Recife, acionamento, Forcera 2733. Avistou no 607. A livre pouso 310 com 2 nosso no 607. Livre pouso no 607. Solo 607, seu solo é o Zuno 2, livre a próxima à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame o solo 121.9, tenha bom dia. Esquerda 1219, até logo, Zuno 607. Até já. Solo Salvador, bom dia, gol no 607, livrão. Bom dia, gol no 607, táxi via Alfa, Juliette, gate 09, irá seguir o follow me, devido à área inundada no pátio 1, a viatura está próxima do gate 5. Gente, Alfa e Juliette, segue o Follow Me próximo ao 5 para o gate 9, o gol, no 607. Solo 335, 5 no 4, para push negativamente, volta pra cá. O 355 no 4, autorizado o posicionamento, reporte para o táxi. 355 no 4. O 355 no 4, corrigindo, aguarde, devido à aeronave já coordenada para ingressar no pátio. A área está inundada, então a viatura Follow Me provavelmente vai puxar mais próxima a sua aeronave, aguarde. Sim, vai aguardar. Corsair 2733 está pronto para o táxi. Corsair 2733 está autorizado Recife, nível 090, na Golf 677. Decolagem da pista 28. Após a decolagem, manter proa até 3 mil pés, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119 decimal 35, código 0264. Autorizado Recife 090, Golf 77, decola da 28, mantém a reta até 3 mil, curva direita, saída Aron, Melim. Controle 1935, transponder 0264. Fique correto, inicio táxi, aponte para cruzar a pista 28. Será para cruzamento. Vamos até a cópia do Golf 715. Afirma, aguarde um minuto. Voador, Golf 804, frente da Tango, autorização Galeão. Confirme. 804, autorização para o Galeão. Gente, aguarde de coordenação. Solo, Golf 897, autorização para Confins, senhor. Golf 897 para Confins, aguarde cópia. Guardando, 897. O 355 no 4, solo. Prossiga. 355 no 4, coordena com a equipe de pátio. Somente após a aeronave da Gol estacionar no gate 9, após isso, autorizado push, reporte para o táxi. Gente, após o estacionamento do Gol do 09, vai iniciar o 355. Golf 715, copia. Copia, 715. Golf 715, autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17. Decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés, e após curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Controle 119 decimal 35, código 5526. Autorizado 380 Brasília, via Operisco no zero. Decola da 28, manter 3 mil pés, após curva à esquerda, na saída Gole, transição Ofito. Controle 1935, transponder 5596, ao gol no 715. Gol no 715, transponder 5526, Eurovia Upper Zulu 17. Estimativa, Upper Zulu 17, transponder 5526, gol no 715. Gol no 715, correto, reporte para posicionamento. Está pronto para push acionar no portão 8. Número 2 para pushback, aguarde, gol no 715. Guardando no 715. Salvador, está 3153. Está 3153 para Galeão, guarda coordenação. Guarda coordenação 3153, seria provável saída? Saída Gole. Gole, obrigado.